Está no ar o programa Pão da Vida. Apresentação, Nívia Schutz. Amigo ouvinte da Rádio Fraternidade, está começando mais um programa Pão da Vida. Aqui, vamos reavivar em nossos corações os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, através da leitura e comentário do livro Brilhe a Vossa Luz, escrito por André Luiz Lopes Santana. O tema de hoje é: Quem é Jesus o Cristo? Há séculos a humanidade busca compreender o homem de Nazaré. Livros e mais livros foram escritos nesta busca em explicar quem ele era. Religiões, doutrinas e filosofias incontáveis se fundaram baseadas e inspiradas nos ensinamentos dele. Mas até hoje, muito pouco se apreendeu do que Jesus nos trouxe, porquanto basta olharmos à nossa volta para constatarmos que o reino de Jesus ainda não se estabeleceu na Terra. O que ainda nos falta? Talvez conhecê-lo, não como as escolas religiosas o mostram, mas de forma profunda, buscando a essência. Talvez vivenciá-lo, não como as pessoas atualmente acreditam que deva ser, mas conforme todos os que o seguiram verdadeiramente fizeram. Talvez amá-lo, não como hoje se entende esse sentimento, mas como ele nos amou e nos ensinou a amar através do exemplo em demonstrações inesquecíveis. Conhecer e compreender Jesus é o primeiro passo para conseguirmos segui-lo em todos os instantes da nossa vida, alcançando a vivência daquele amor que ele tanto nos exemplificou, seja servindo-nos dos ensinamentos, das palavras ou das atitudes do nosso Mestre. Para comentar sobre esta lição, convidamos Graça dos Santos, integrante do Centro Espírita Lar da Prece Bezerra de Menezes. Então, Graça, lição profunda esta, hein? Olá, Nívia. Olá, ouvinte e internauta. Jesus é, sem dúvida, a mais instigante personagem da história do mundo. Há praticamente 1000 anos antes do nascimento dele, os israelitas aguardavam a vinda do Messias prometido pelos profetas. O cenário era complexo. O povo era dominado pelo Império Romano, além de sofrer com o jugo do governo local, comandado por Herodes. E além disso, ainda tinha o Sinédrio. Sim, o núcleo era constituído pelos doutores da lei e os intérpretes das escrituras. Os fariseus e saduceus, como eles eram conhecidos, exigiam respeito não só como autoridades religiosas, mas também políticas. As pessoas precisavam obedecer a uma série de normas cobradas pelo Sinédrio. E caso alguém violasse uma delas, poderia sofrer sérios castigos. Se hoje já achamos os impostos que pagamos abusivos, imagine então naquela época, em que os impostos eram cobrados duplamente, né, Graça? Algumas taxas eram direcionadas a Herodes e outras a César. E ainda tinha um detalhe, Nívia. Não existia uma taxa fixa regulamentada. O cobrador de impostos, conhecido como publicano, poderia taxar a quantia que ele bem desejasse. Devido a essas e outras dificuldades, o povo ansiava por um libertador, pois acreditava que o Cristo seria um revolucionário que lutaria pela independência de Israel. Então é por isso que os poderosos temiam que esse Messias pudesse roubar o poder. Sem dúvida, até porque ninguém ainda tinha compreendido o significado das palavras do profeta Isaías quando este chamou o Messias de o Príncipe da Paz. Jesus não veio discutir leis ou cobrar comportamentos e atitudes como muitos pensavam. Ele veio ensinar, através do exemplo, o caminho que nos leva à felicidade. O único caminho que nos liberta dos defeitos cultivados há milênios em nosso íntimo. É verdade, mas como espíritas, sabemos que o objetivo da reencarnação é justamente alcançarmos a perfeição moral. Exato, mas como conseguirmos se não compreendemos o que são essas virtudes? Como ser humilde, fraterno, caridoso, misericordioso, se não sabemos o que fazer para vivenciar cada um desses sentimentos nobres? É claro que o mundo conheceu espíritos realmente elevados, como Sócrates, Krishna, Buda e tantos outros. Porém, ninguém como Jesus de Nazaré. Sendo o único espírito puro que pisou na Terra, ele foi a encarnação de sentimentos jamais vistos. Isso é verdade, Graça. Em Sócrates, encontramos várias atitudes humildes. Em Buda, a importância da reforma interior. Mas eles mostraram apenas uma parte do caminho. Pois é, Nívia. O mestre veio, sobretudo, ensinar o amor. A reunião de todas as virtudes. O problema é que confundimos amor com paixão. Associamos o amor ao sentimento entre homem e mulher, que nada tem a ver com o amor verdadeiro ensinado por Jesus. E esse amor é manifestado de tantas formas diferentes. Sim, por exemplo, Jesus amou compreendendo as fragilidades morais daqueles que o perseguiram e nunca agrediu a um fariseu ou um romano. Ao contrário, ofertou um ensinamento sublime: responder o mal com o bem. Amou sendo misericordioso com todos aqueles que ele auxiliou e mesmo assim lhe fizeram mal. O maior exemplo foi Judas. Mesmo sabendo da traição do irmão de ideal e sofrendo o martírio durante horas, Jesus não guardou um traço de mágoa, ressentimento, maledicência em relação à postura de Judas. Nunca reclamou atenções especiais ou exigiu alguém que o defendesse na hora do julgamento. E olha que aquele povo que ele ajudou durante 3 anos preferiu a Barrabás. Podemos dizer ainda que Jesus amou ensinando a fraternidade, pois conviveu com todos os que desejaram trabalhar em prol da Boa Nova. E veja, ele foi o primeiro na história a conviver com os companheiros de ideal. Nisso tudo, Jesus jamais se colocou superior a ninguém. É impressionante a humildade desse homem. Agora você disse tudo, Nívia. A humildade de Jesus. Como nenhum outro, ele amou exemplificando esta virtude. E como definir a humildade? É praticamente impossível. Hoje, acreditamos ser aquela pessoa que fala baixo, submissa, com roupas simples ou sem recursos financeiros, quando esta virtude nada tem a ver com aparência e atitudes exteriores. Infelizmente, os valores na sociedade em que vivemos ainda se encontram muito deturpados. Definir a humildade é muito difícil mesmo, porque, como você disse, achamos que ser orgulhoso é correto e bom. Por termos esse sentimento, não enxergamos a virtude que lhe opõe. Enquanto o orgulhoso quer chamar a atenção a qualquer custo, o humilde, ao contrário, se oculta. E não foi o que Jesus fez? Mesmo sendo o único espírito perfeito moralmente que conhecemos, corroborado em um livro dos Espíritos, em nenhum momento se colocou superior a ninguém. Desde o nascimento, se portou como o último dos últimos, nascendo na manjedoura e desencarnando na cruz. veredito concedido apenas aos considerados perversos pela sociedade. Amoroso, amigo, solícito, possuidor de inúmeras possibilidades de cura, sempre se ocultou, não mostrando a ninguém o bem que tinha feito. Era o exemplo vivo do próprio ensinamento: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa direita. É realmente incrível. E quando nos aprofundamos no estudo das virtudes, a humildade do Mestre salta aos nossos olhos. O Cristo, enviado para curar as feridas da nossa alma, causou a maior revolução que a humanidade já viu, a transformação interior. Depois dele, muitos irmãos mudaram a forma de viver e de conviver com o próximo, pois tinham em Jesus de Nazaré o roteiro certo de evolução espiritual. Eu fico pensando, após meditar sobre as passagens de Jesus, o que ainda falta para também seguirmos os passos dele? Será que nós compreendemos quem é verdadeiramente Jesus? Ou estamos, como os israelitas de antigamente, aguardando alguém que possa acabar com tudo aquilo que nos cause dor e sofrimento? É verdade. Muitas vezes só lembramos de Jesus quando estamos com problemas e dos grandes. Lembramos do plano espiritual, do espiritismo e ansiamos por soluções imediatas, quando o mais importante é o nosso sentimento e a prática do que aprendemos. Jesus nos ofertou o pão da vida, que é o único alimento capaz de nos mostrar uma realidade nova, que nada, nem ninguém pode nos ferir, nos fazer mal, causar dor ou sofrimento. Quando buscamos seguir os passos dele, conquistamos a felicidade verdadeira, que os ladrões não roubam e as traças não podem roer. Imagine a possibilidade de sermos bem-aventurados. O estado íntimo prometido por ele no Sermão da Montanha. Bem, Graça, muito obrigada pelo seu comentário. E agora, vamos todos empreender os esforços necessários para seguir Jesus. Hoje, sabemos que ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem ele, sem o Cristo, nossos espíritos permaneceriam imperfeitos, em sofrimentos inimagináveis para nós no mundo espiritual. Com certeza, Nívia. O Messias não veio salvar ninguém do pecado, do erro, mas veio mostrar como fazer para não errarmos mais e construirmos em nós o reino celeste, que é o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu que agradeço a participação e vibro muito para que a mensagem de Jesus se fortaleça no coração de todos nós que desejamos segui-lo. Bem, é isso, meus irmãos. No programa de hoje, comentamos sobre o tema: quem é Jesus, o Cristo? Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Programa Pão da Vida. Apresentação: Nívia Schutz. Produção: Editora Aviluz. Trilha sonora composta, orquestrada, executada e gentilmente cedida por Marcos Viana. Gravadora e distribuidora: Sonhos e Sons. Acesse www.aviluz.com.br. Editora Aviluz. O Evangelho também na internet.